Quem é ficou e o tempo passou? Eu não virei as costas, eis-me aqui, nada mudou. Negou. Quem é ficou e o tempo passou? Eu não virei as costas, eis-me aqui, nada mudou. Ataque frontal, os da bandite, é solidão, tá no talô. Treme as brasilite, treme com os embalos, isso é rap, negou. Sai da frente que eu vou abrir alas, que a banca dos mais loucos chegou. O bagulho é louco mesmo, pãos, boy, vou entrar em danger. Fogo no asfalto, sacode com as Lady Hunter. Terremoto, modinha vai tremer. É os neguinhos mais rica, testa febre pra ver. Pique Katrina, os manas militão, liga a firma. Aumenta o som, sente só o poder da rima. Som, furacão, brasilite voa, cabelo voa, tamo de boa, negou. Vem pagar pra ver. Tô de bombeta e jaco, de trás dos vidros fumê. No sinal, pânico, os boy tão só roi. Na caranga agora querendo ser um de nós. Fabiquinho, pose, não conhece facção. Gira na levada, é só raposa de vilão. Os pano louco, várias vezes no cartão, vacilão. Pago pela mãe, conosco não. Dance só Supreme Easy, Nike Easy. Cês curte Hug Thug, nós Snoop Easy. Seus falsos gangsta, não vem com esse pá. Seu maior crime foi um vidro quebrar. Quem é ficou e o tempo passou? Eu não virei as costas, eis-me aqui, nada mudou. Negou. Quem é ficou e o tempo passou? Eu não virei as costas, eis-me aqui, nada mudou. Aqui o peso é pesado e cada rima em cima da batida é um recado. O flow é cabuloso e o preto é o soldado do rap. Então não se esquece que a vida aqui é um jogo de dado. A rua é a recuperação e a ação nesse tablado. Cuidado, porque o mistério será desvendado. Lá da favela, novidade, estrago. Fazendo rimas como um mago, no microfone um estrago. Relaxa, senta aí, bola um, tome um trago. Mas se for falar merda, então melhor fica calado. Se quer colar na banca, cola, vai ser bem chegado. Mas se quiser o respeito, respeita os aliados. Que a gente é assim, lado a lado. Isso daqui é rap, é nas track. E o nosso golpe de estado, no tempo de moleque foi ensinado. Zoião tá amarrado e manda foco em todos os safados. O rap é mais do que corrente, o melhor flow, ganha views, tocar no baile. O tempo passou e quem ainda tá com nós? Olha pra trás e vejo que tudo que a gente fez pelo rap não foi em vão. Quem é ficou e o tempo passou?